Answers to practice number 10. Respostas à prática da lição número 10. 10A. Number 1. Tenho, sim. Eu tenho a minha revista. Number 2. Gosto, sim. Eu gosto do meu quarto. Number 3. Conversa, sim. O Paulo conversa com a sua amiga. Number 4. Telefona, sim. A Marisa telefona para o seu médico. Number 5. Temos, sim. Tu e eu temos camisas novas. Number 6. Mora, sim. A Ângela mora com o seu primo. Number 7. Venho, sim. Eu venho sempre de autocarro. Number 8. Almoçamos, sim. Nós almoçamos todos os dias com a nossa tia.